amigos, voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco da nossa 8ª edição. Vamos fazer agora o bloco de perguntas e também nossos palpites para Truck Series em Pocono, Nationwide em Iowa e a Sprint Cup também vai em Pocono. Começando o bloco de perguntas, hoje a gente tem perguntas feitas pelo Facebook. A primeira é do Ronaldo Soares Jr. Na verdade, ele faz três perguntas. Então, vamos igual o Jack Estripador, nós vamos por partes aqui. A primeira pergunta do Ronaldo é a seguinte. O que representou para Newman a vitória em Indianápolis em face da sequência de sua carreira? Poderá ter sido uma amostra que ele ainda tem borracha competitiva para queimar? Ou foi apenas um caso à parte, um acontecimento extraordinário e que não influenciará na procura por um assento? Bom, pessoal, estou vivo, viu? Apesar de estou vivo. Bom, não foi uma vitória à toa. Ele tem borracha para queimar ainda, muita borracha para queimar. E a decisão, assim, falando de se a vitória foi bom para ele arrumar um emprego, acredito que foi mais um fator. Mas mesmo se ele não tivesse vencido, aí ele, para mim, ele já tem emprego garantido já. Mas claro que essa vitória dá, digamos assim, dá um pouco mais de açúcar, né? Vai adoçar um pouco mais a procura dele por uma outra equipe. Com certeza outras equipes vão crescer os olhos em cima dele. Olha, na minha opinião, eu acho que ele não ia ter dificuldade para arrumar um lugar no ano que vem, mas essa vitória foi fundamental na questão do patrocinador. Tanto a Quick Loans, que se diz que deve continuar com ele para onde ele for, deu um retorno muito bom para esse patrocinador e com certeza fez boa vista aos outros, a quem quiser investir no Newman no futuro. E como a gente conversou aqui antes, eu acredito que possa ser o início de uma boa arrancada. Quem sabe em pouco quando ele não consegue uma, se não uma vitória, mas um bom top 5 e entra de vez na briga pelo Chase. O Newman, a gente fala do bifo aqui às vezes, algumas pessoas tipo veem esses caras que correm na NASCAR, assim, esses pilotos que não são do, que são bons, são ótimos pilotos, mas não são do grupo de elite top, que tá vencendo sempre, liderando sempre. Tem que ver uma coisa, às vezes o cara parece bem, que nem o Nimo fez, ganhando 8 corridas, e depois meio que acomoda. Aí troca de equipe, não vai pra melhor equipe do mundo. É meio complicado, véio. A gente tem que respeitar esse tipo de piloto, como o Nilma, como é o Bifo, como são outros caras que estão todo fim de semana andando ali num grande nível. Bom, eu assino embaixo no que os dois disseram. Acho que o Newman tem muito que mostrar ainda. É um cara jovem até para NASCAR, 35 anos apenas. E anda rápido quando tem um carro competitivo. Mostrou isso em Indianápolis. Eu acho que não vai mudar muito, não. Eu acho que o negócio do Newman, a verdade é que eu acredito que ele está acertando com a Childress. E o Childress, ele mantém bem debaixo do pano os negócios. Então eu acredito que não vai modificar muita coisa, não. Eu ainda aposto que é ou o Childress ou o Furniture Row que ele deve ir. Segunda pergunta do Ronaldo Soares Jr. Vimos em pouco num domínio absurdo do JJ na primeira prova. Ninguém fez frente a ele. Aquele desempenho pode se repetir nesse fim de semana ou as condições de clima e pista podem ajudar a criar outro competidor capaz de fazer pressão contra o 48? Eu acredito que o 48 deve dominar a corrida também, igual foi a outra. Ele deva, sei lá, vai varrer todo mundo mais uma corrida. Ainda mais quando ele vem de uma corrida que ele tem problema. Sempre quando ele tem problema na corrida e não vence, na outra corrida ele vem mais forte ainda. Ele teve forte pouco devido a um problema que ele teve na corrida anterior. E nessa, com certeza, vai vir mais forte ainda. E já que ele já tem um acerto pronto na mão da corrida de pouco, que ele ganhou e sobrou. Agora vai ser só a sequência, só vai ganhar e vai sobrar. Na minha opinião, é uma pena o Denny Hamlin estar passando por essa fase que ele tá vindo. Com certeza o Hamlin, se a gente colocar no retrospecto dele em Pocono, talvez seja o melhor piloto, a melhor pista dele, talvez ele seja o melhor piloto de Pocono da NASCAR. Mas como ele tá mal, eu faço as minhas palavras do Léo, cara. Quando o Jimmy Johnson tem um fim de semana ruim, normalmente no outro ele vem imbatível, mas vamos ver, a gente sabe como que é a NASCAR. E a gente tem que colocar uma coisa muito clara. Tem muita gente apertada. O próprio Petr Keselowski, do nada, venceu em pouco há três anos atrás. Não, foi. Venceu em pouco no dois anos atrás. Um acidente feio. Ninguém achava que ele ia conseguir aquela vitória. Tava lá. O Kyle Busch, que seria um outro piloto que sempre bate na trave em pouco, também pode colocar suas manguinhas de fora. Matt Kenseth também. Vai ser uma boa tarde. E a Michael Waltrip Racing, né? É bom a gente lembrar que ano passado eles quase venceram com o Mark Martin lá. E é uma equipe sólida. E é um carro que já veio de vitória recente. Vamos ver. Eu acho que Jimmy Johnson é um dos grandes favoritos pelo desempenho que ele mostrou na primeira prova. Mas eu acho que o fato de ele ter sido tão não competitivo, que ele foi tão acima dos demais, eu acho que as outras equipes vão se preparar melhor um pouco para essa prova. Então, pode ser que ele venha vencer de novo, mas ele vai ter mais trabalho um pouco, a coisa não vai ser tão fácil como foi na primeira prova. Prova Tony Stewart, né? Por exemplo. Na opinião de vocês, não está na hora de Kyle Busch trocar de chefe de mecânicos? Dave Rogers pode ter dado muitas vitórias a ele, mas o que ele tem feito ultimamente, a quantidade de erros amadores e, por fim, o que foi visto em Indianápolis, foi, para mim, o fim da linha para Dave. Ronaldo Soares Jr. E mais afirmando do que perguntando, né? Então, assim, o que vocês acham aí do Dave Rogers com o Kyle Busch? Bom, eu só... Talvez não seria o momento, né? Fazer essa troca de mecânico, de chefe de equipe agora. Até porque ainda as coisas estão fluindo lá dentro pro Kyle Busch, né? Tá faltando, às vezes, é um equipamento um pouco melhor, os motores estão Toyota aguentar o tranco, e vai um pouco de encontro com aquilo que o Eli falou, né? No bloco da Nationwide. Talvez o Kyle Busch em si que precisa melhorar um pouco, saber dosar o equipamento dele, né? Pra ele terminar a corrida bem. E até vencer, né? Mas pra mim ainda não é o momento de trocar o Klaus Schiff. Então, pra mim, eu acho que o áudio já teve momentos piores com o Kyle Busch. Que é situação pior do que aquela em Richmond lá, que um erro na estratégia, seguindo com algumas atuações não muito legais, né? Algumas falhas no carro, de equipamento que o deixou na mão. Eu acho assim, como eu frisei antes, o Kyle Busch, até Dover, ele sempre liderava pelo menos parte da prova. Você sempre vinha ele pelo menos um momento da prova sendo dominante. Depois disso, quando a NASCAR chegou há pouco, né, a Toyota mexeu na receita deles lá, você nunca mais viu o Kyle chegando na frente, liderando daquele jeito. Em New Hampshire, né? Ele chegou a liderar, quase, por muito pouco, venceu a corrida, conseguiu um grande resultado. Mas, de positivo para os torcedores do Kyle Busch, é que a gente vê que ele, em algumas provas, ele consegue ter recuperação, como a gente viu no domingo, né? Ele estava em 25º, teve problemas nos pits, e chegou em 10º, ainda que foi, querendo ou não, para o campeonato, um resultado muito importante, que deixa ele cada dia mais sólido. Se a gente olhar as últimas provas aqui, deixa eu conferir aqui, rapidão, só para aqui os amigos aqui. Olha, nas últimas provas, desde Dover, o pior resultado dele foi um 35º em Sonoma, depois só o 12º lugar digamos que, de Dover para cá, da 13ª prova até aqui, ele teve, o último problema dele foi em Charlotte, que chegou em 28º. De Dover, que foi a 13ª prova, até agora em Indianapolis, a 20ª, 8 corridas, né? Ele só teve problemas em Sonoma quando chegou em 35º. No mais, sempre no top 10. Tirando Daytona, onde ele foi pole e chegou em 12º por Super Speed, né? A gente sabe como é que é, né? Mas a equipe vem tendo um bom trabalho, vem sendo bem regular. Não vem aparecendo muito, mas ele vem fazendo aquilo que às vezes faltou muito a ele, que é chegar no final, não quebrar. Bom, acho que a gente tinha falado bastante do Kyle Busch no bloco da Nationwide e acho que eu nunca coloquei o Dave Rogers como diagnóstico de uma temporada ruim do Kyle Busch na Sprint Cup. Eu acho que, assim, Que é normal, às vezes, o erro do crew chief ficar mais evidente, às vezes, do que o erro de um piloto, talvez. E, assim, eles são parceiros já tem um bom tempo, né, cara? Eu acho que. E a situação do Kyle Busch em termos de campeonato não é tão ruim. Ele já venceu mais do que ele venceu ano passado, por exemplo, né? Que ele venceu uma prova só. E ele tá tranquilo pra ir pro Chase. Eu acho que não precisa mexer e também não é hora de mexer. Muito perto do Chase pra mexer. Até porque não tá necessitando. Então, já que não tá necessitando, pra que mexer, né? Então, acho que não. Eu acho que não é. No, o meu diagnóstico não é que o Dave Rogers tá atrapalhando, não, o Kyle Busch. Acho que estão Pedro, indo bem. para Sim? mim, olhando na tabela os resultados do Kyle Busch aqui, rapidão só, a vitória da quinta etapa de Fontana até Charlotte, o Kyle Busch ele teve problemas que chegou a depois do 20º lugar em 4 vezes. Ou seja, entra naquilo que a gente fala. Às vezes é muito melhor você vir com um desempenho que nem ele vem tendo, chegando de terceiro a 10º lugar, do que ganhar duas corridas, uma corrida e ficar. De 6 corridas você ganhar duas e quatro você ter pro... em seis... De 6 provas você ganhar duas e quatro você ter problemas. Essa coisa. Tanto que quando a gente começou a fazer o podcast, você até colocava que o Caio, se continuasse com aquela irregularidade, correria muito risco de não ir pro Tinha Chase mesmo grande com as chance de vitórias. não ir, com Então, certeza. é o que é, voltando àquela discussão do Cal Edwards. Às vezes uma regularidade que você não aparece muito é muito boa na temporada regular. Vamos ver, né, como que ele está trabalhando. Só que eu não vejo a Toyota hoje com toda essa força, mas pelo menos eles têm segurança de sempre chegar no final. Eu temos para outro dia, para outro assunto, mas eu vou procurar pegar umas estatísticas melhores para a gente debater aqui. Bom, então vamos lá. Pergunta do Guilherme Martins. É, ele também pergunta sobre o Ryan Newman. O que vocês podem avaliar sobre a vitória do Rocketman na Indy, a respeito de arrumar contrato com alguém e como isso pode ou vai afetar ano que vem a escolha da equipe que ele pode correr e se terá pressão do patrocinador, no caso a Kicken Loans? Bom, avaliar a vitória dele no, em Indianápolis é muito fácil, né? Foi simplesmente perfeito, né? E como eu já tinha falado já, né, talvez essa vitória dele é assim, vai ajudar a adoçar, né, a procura dele para uma nova equipe, né? Então, eu acredito que essa vitória veio sim para melhorar, como a vitória do Brian Vickers, né, em New Hampshire, querendo ou não, veio para também talvez abrir uma porta para ele voltar para a Sprint Cup, né? E com certeza, eu acho que vai ter um pouco de pressão do Kiki Lowes, tanto é que aquele Kiki Lowes, se eu não me engano, vai estar já tem 18 corridas com ele já para o ano que vem. Seja lá onde que ele onde, aonde ele for. Então, querendo ou não, vai ser o primário sponsor dele, o principal, né? Então vai rolar assim um pouco de certa pressão da Kiki Lowes para cima dele, sim. Mas acredito que o Ryan Newman vai fazer um bom trabalho. Na minha opinião, na questão do patrocinador, o pior para ele eu acho que já passou, porque essa vitória dele, ainda mais em Indianápolis, que mesmo sendo uma prova que, bem num assunto que a gente não debateu muito aqui nesse dia, que é a questão do público, de como a prova foi demolida no público, mas é uma prova super importante para o patrocinador. Na minha opinião, assim. Até teve uma coisa engraçada que eu acho que, se não me engano, o Outback lá, um dos patrocinadores dele, fez uma promoçãozinha lá com tipo um salgadinho de graça nessa segunda-feira lá. Mas eu acho que foi fundamental essa vitória pro Newman, se manutenção do seu patrocinador pro ano que vem. Não, eu concordo, eu acho que a gente tinha até falado antes, mas foi fundamental. Mas eu acho que o negócio já estava encaminhando. Assim, se não estava encaminhando, deve ter pegado mais embalo. Quer dizer, já estava em negociação, talvez a negociação deve ter tomado mais força e eu ainda continuo acreditando que ele vá para Richard Childress. Sobre o salgadinho lá, é aquela. Acho que é Blooming Onion, acho que é uma cebola toda cortada e frita lá que serve no Outback. E assim, a cada top 10 do Newman na temporada, na segunda-feira seguinte, você pode pedir qualquer prato no Outback nos Estados Unidos, que se você citar o top 10 do Ryan Newman, você tem direito a ganhar a cebola lá na faixa, você não paga ela. Pedro, Sim. e aí ó, se você ele já mostra comeu como. cebola, Eu não como cebola, por exemplo, não ia adiantar nada, mas tá bom. Então, quem não comeu e quem não comeu e quiser experimentar, come que é boa, viu? Eu já comi. Pode, completa aí, Léo. Então, isso aí só mostra como que a NASCAR é relevante no cenário americano, sim, né? Sem dúvida. E hoje é a mesma coisa para um amigo aí que o cara, por exemplo, vamos ver a Sadia, por exemplo. O Santos vai lá, ganha um, o Santos que é patrocinado, vamos que é patrocinado pela, pela Sadia, né? O Santos vai lá, ganha um jogo, aí na segunda-feira você, se você citar... Chega no mercado, você, ganha uma lasanha daquelas de assar no micro-ondas. Se você ir com a camisa, uma promoção legal... É o seguinte, quilo de linguiça. Cara, até uma promoção legal era o cara ir com a camisa do time oficial e mostrar lá, ganha um print. É, seria uma grande promoção. É, e aí a NASCAR faz isso bacana. Eu não sei se vale para os Outbacks do Brasil também, né? Você chegar lá e falar, não, não, o Ryan Newman fez um top 10 na NASCAR. Vai falar, quem que é Ryan Newman, rapaz? Nem... Fala peito, rapaz. Sai daqui, moço, você tá querendo ganhar os treinos de graça. Bom, mas é isso. É, as perguntas, a gente ficou com essa última do Guilherme aí. É, e ninguém aqui no Brasil vai comer cebola de graça porque o Ryan Newman venceu lá em Indianápolis. É, vamos palpites agora. Truck Series... Em Pocono, é, só dando uma olhada no entrelist rapidão antes do Leonardo começar. Cara, tem dois nomes aqui curiosos pra mim, assim. É, Todd Bodine tá voltando no número 30, que é o número, como o Hélio me lembrou antes da gente iniciar a gravação desse bloco, com que ele foi campeão com o número 30 quando corria de Toyota por outra equipe. Quando ele corria pela German. E aí, a outra curiosidade é que esse truque número 30 da Turner é o truque que ele jogou o capacete ano passado, que era pilotado pelo Nelsinho Piquet. Então, hoje ele tá sentando no carro que foi o carro que tirou ele da prova no ano passado. É, tem um cara aqui, Dominique Cassola, que vai correr no carro número 28, que eu simplesmente desconheço, moçada. Então, eu vou ficar de olho. Aí a gente tem o Todd Peck, que vai estar... Ele era da Arca? Ele era da Arca? Cara, eu não pesquisei o Hélio. Mas eu não tenho recordação de ter ouvido também o nome dele. O Caio Marta, eu já tinha ouvido o nome dele, mas o... Ouvi um Cassola numa Arca. E aí a gente vai ter nomes bem curiosos para uma prova que vai rachar pista com a Truck. A gente tem aí... Sancor vai no 82. É, o Chris Jones volta no 93. É, o Kyle Marta já tinha citado, vai no 59. A gente não pode esquecer que Norm Benning vai correr no 57, que deu show em Eudora e é o cara. E, então, assim, acho que fora isso, os regulares mesmo. O Tim Jorge volta no 5. E é isso aí, moçada. Se o Léo já quiser começar dando os palpites dele aí pra prova de pouco, não. Ó, só falando do Cassola, o Cassola é a maior... Maior, assim, ele já fez uma largada na Truck Series, foi em 2010, ele fez uma largada, ele foi em Talladega e terminou 28º. Aliás, ele, na verdade, ele fez com um Station Park, né? Porque ele largou, depois de algumas voltas, ele foi lá e abandonou a corrida e ficou naquele negócio vai e volta, só pra ir somando ponto. Mas, assim, a maior expressão dele no automobilismo que nós conhecemos... Foi na Arca mesmo, que foi em 2007, quando ele fez 22 corridas das 23. Né? Ele conseguiu fazer, naquele ano lá, ele fez 2 top 5 e 3 top 10. Né? Esse é o Dominique Cassola. Ele é americano, tá? Ele, apesar do nome ser um sotaque um pouco diferente, ele é americano, mora no estado de New Jersey. Bom, o curioso, né, é o fato do Todd Bodine voltar no carro que ele jogou praga ano passado, né? Foi ano passado? Foi no carro que ele jogou praga. Foi ano passado, né, que ele se pegou com o Piquet. É, foi ano passado, isso foi. Léo, em 2010, quem ganhou em primeira corrida em pouco no cara? Hã? Ah, era, eu lembro que ele teve um grande duelo com o Denny Hamlin, cara, se não tiver enganado. Foi o Casey Kane, não. O Casey Kane quase ganhou. Foi o Elliott Sadler que ganhou a corrida da Tour. O Hamlin não correu aquele dia no 15? Forçar a sua memória. O Hamlin correu no 15. Correu no 15 naquele truque lá do Bill Balloon. Isso mesmo. E o Casey Kane quase quase ganhou. Eu tava torcendo pra caramba porque eles querem ganhar, mas não teve jeito não. O Elliott Sider foi e ganhou. E, então assim, ó. O Pedro já falou das curiosidades aqui, né? Do Entrelist. Então assim, eu vou postar então já falando em aposta quem deve ganhar a corrida. Eu vou postar no Ty Dillon. Acredito que o Ty Dillon vai vir com um bom truque, né? E o Todd Bodine também. O Todd Bodine é um cara que eu nunca posso deixar de apostar nele, porque o cara anda muito bem mesmo. Então, mas assim, minha aposta de vitória mesmo no contender do campeonato vai ser no Ty Dillon. Olha, como o Léo lembrou bem, a gente tem que lembrar uma coisa. O Bodine, eu acho que ele sofre um problema muito parecido com o Kurt Busch que sofria no ano passado, quando corria no carro 51, devido às proporções. Às vezes o estilo do cara é tão agressivo, ele é tão rápido que com o carro não muito bom, ele acaba sendo mais vulnerável a acidente. Ele também estava com azar que, pelo amor de Deus, parecia que ia parar raio para carro desgovernado e para o Safer Barry debaixo do capô dele. Mas então, na minha opinião, eu acho que eu fico com o Ty Dillon também. E a gente tem que lembrar uma coisa do Todd Bodine, é que ele só jogou o capacete no Nelsinho ano passado porque ele estava andando na frente. Foi uma das melhores provas dele no ano passado. Só mais uma curiosidade sobre o Bodine aqui rapidão. Todo mundo sabe que ele teve uma grande carreira na Truck Series com dois títulos, mas eu tava verificando os números dele na Nationwide, cara. Em 320 largadas ele conseguiu 15 vitórias, ou seja, o veterano ele teve uma carreira muito importante também na Nationwide Series, além de algumas atuações muito boas na Sprint Cup em todo esse tempo, cara. Isso aí é um fator que eu queria passar pro pessoal, porque às vezes vocês não conhecem há pouco tempo o Bodine, né, cara? Às vezes a gente não tem uma dimensão do que esse cara já fez, né, cara? Mas é um piloto de muito respeito, cara. Ele tem um vice-campeonato da Nationwide e tem dois terceiros lugares, só para deixar mais esclarecido ainda. Ele Bodine não na é bobo. Nationwide Ele não é bicampeão é. da Truck Series também à toa, não é? Porque ele não é bobo também. Bom, cara, eu acho que o Bodine vai ser show ver ele nesse carro da Turner, torcendo que ele não vire para-raio de acidente, como o próprio Hélio disse, mas é porque a caminhonete costuma ser boa. Só lembrando. O Truck 30 com o Larson venceu em Hockenheim, foi segundo em Eldora agora. Talvez não seja o mesmo chassi, mas só uma curiosidade pelo Pedro, número da Truck, sim. esse Truck 30, o Larson é o piloto que mais liderou no campeonato correndo duas provas. Aí você tem uma noção da Para ter força. uma E ideia, né? o Nelsinho, quando correu nele, foi muito bem Em em Martins. Martins, bem lembrado também. Sim, o Bodine vai ser um show à parte. É bom ficar de olho nele na prova. Eu dando uma olhada nos números das últimas provas em Pocono, já que a gente esse ano, ao contrário do que a gente teve nos outros anos, que era uma grande maioria de pilotos da Sprint Cup correndo, cara, eu acho que Ty Dillon é um grande nome. E James Buescher, eu acho também que é bom ficar de olho. James Buescher e Ty Dillon devem lutar pela Pedro, vitória, sim? só uma coisa aqui, eu até peço pessoal pessoal novo que tá acompanhando a categoria há pouco tempo, sobre o Ty Dillon, procure no YouTube a prova de 2011 da Arca, velho. O Ty Dillon conseguiu uma vitória muito sólida naquele dia, o Léo vai lembrar, Quem deve mas. andar bem também é Ryan Blaney, tá? Nessa prova de sábado, um pouco. Né? São os caras para ficar de olho também. Eu achei uma pena, cara, não ver a 94 inscrita, cara, com o Chase Elliott. Ele vai correr na Arca logo Vai estar após, na velho. arca. Mas deveria ter entrado essa caminhonete. Mas então, eu fecho com o Ty Dillon e James Buescher e com os olhos bem voltados para a apresentação do Bodine, que eu acho que vai ser Pedro. bacana. Eu acho que o Jace, o Chase Elliott só não corre essa prova porque os pilotos com menos de 18 anos só podem correr em certas pistas com menos de uma milha. Coisa que na Arca é liberado. O Léo me corrija se eu estiver falando errado, mas é mais ou menos isso. Ele tem É 17 uma ainda. milha e meia. Isso Mas mesmo. é E uma milha e em meia. Pocono é 10 km. 2,5. Isso. Tá Isso bem. mesmo, Você viu, tá Pedro? correto. Você tá correto. Verdade. Eu não tinha me lembrado disso aí. É exatamente isso mesmo. Bem Ele não lembrado, bem pode. lembrado. Pela Jace idade, que. ele não pode correr. Jace que. Oh, só um registro aqui rapidão pro pessoal. A gente não vai comentar direito, mas logo após o fim da prova da Truck Series, vocês procurem stream. Eu não sei se a Fox vai passar ao vivo também, não sei. Mas quem tiver no stream aí, espere um pouquinho que vai passar a prova da Arca, que vai ser muito importante para vocês assistirem. O Chase Elliott ganhou a primeira prova em Pocono, e em duas coisas, importante essa informação, ele fez duas provas em circuito misto, em Road America preliminar da Nationwide, liderava a prova, mas teve um probleminha, rodou e acabou perdendo a corrida, mas no domingo, ele liderou 34 voltas, se eu não estiver enganado, perdeu no final para o Andrew Ranger, mas ele vem se mostrando que é muito bom em circuito misto, o filho do Bill Elliott, mais um cartaz para ele que pode ser, digamos que é um do grupo do futuro da NASCAR, de elite da NASCAR. Com certeza. Nationwide Series vai em Iowa sozinha agora. Cup Driver escrito, nós vamos ter... Brad Keselowski no 22. Deixa eu checar mais um aqui. 33 da TBA ainda, da Sim Piloto? 33 da TBA. O Kiefer não ia nessa Não, prova. Não tá definido ainda. Mas ele não ia, o Léo? Não, ele Ryan não Kiefer. Definiu ainda. Putz, não, tinha não tinha definido as provas dele. Tinha definido que ele ia fazer a estreia pela Childress. Mas é porque tem... O Gifford não vai porque tem choque de... Tem conflito de prova com a Mas Arca. A KN... Ah, é mesmo. Ele vai correr na Arca. Porque a KN East, sexta-feira, eles correm aí. Não, pode mas... não vai aparecer, mas muito bem poderia aparecer um Arco Self, né, cara? Que é um piloto que vem fazendo um bom trabalho na divisão na Oeste. E vai estar na sexta-feira aí correndo. Então, eu não sei. Eu queria ver o Crafton de novo, mas não vai dar pra deslocar. Eu também queria ver ele de novo. Pouco no pra lá. Vamos ver o que eles vão fechar. Eu acho que o Max Papes deve pintar nesse carro. Então, a gente tem o 33... Em aberto, eu acredito que deve ficar com o Max Papes. O Drew Herring vai no 54. Ele costuma correr lá já em Iowa pela Gibbs. E aí a gente tem só o Brad Keselowski fazendo o Double Dutch da Nationwide e da Sprint Cup. Pode mandar, Leozão. Quem que você acha aí que são os candidatos à vitória? Ó, meu candidato à vitória é o Aston Dillon. Aston Dillon. O Trevor Bayer não vai casar esse final de semana, então vai fazer uma corrida comum, não vai fazer nada de especial. O mais interessante na corrida, eu acho que vai ser nem tanto o vencedor, mas sim vai ser tipo, o Sam Hornish Jr., o Egan Smith quer voltar à liderança, o Sadler quer chegar mais ainda, o Dillon vai querer manter a liderança. Então isso vai ser interessante. O Vickers também vai querer ganhar para tentar chegar mais ainda lá perto, lá em cima. Isso vai ser a corrida mais interessante. Vai ser essa corrida pela liderança do campeonato. Mas desses todos, para mim, quem vai vencer, eu vou postar no Austin Dillon. Ou vai vencer o Austin Dillon ou vai vencer o Brian Vickers. Um dos dois. Olha, na minha opinião, vai vencer a vitória vai ser do Kyle Larson. Hoje eu que estou apostando nele. Eu quero deixar um registro aqui. Semanas atrás a gente estava discutindo a prova de Milwaukee, de Super Late Model, que o Kyle Busch venceu. Um piloto que andou lá, que a gente até discutiu aqui, Léo, que vai estar presente no sábado à noite lá em Iowa, é o Travis Salter, né? Você lembra dele, né? A gente comentou, né? É um piloto de pista curta. Eu não conheço os números dele na Nationwide Series, mas vai estar no carro do Johnny McCheck, que é sempre um carro que anda ali no top 20, né? Quem sabe, né? Alguém que pode aparecer bem aí. Mas eu acho que, na minha opinião, eu vou dar um crédito pro Larson, que, querendo ou não, ele descontou pontos, né? E já tá vivo de novo aí. Vai que... E outro destaque aqui, Kenny Wallace também volta nesse fim de semana. Kenny Wallace. Ele sempre qualifica bem. E o Nelson vai ter uma grande chance de conseguir um top 10, né, cara? Ele foi muito mal na primeira prova aí, mas vamos mandar vibrações positivas pra ele. Vamos Bom, lá. Minhas vibrações aí, ó. Eu concordo. Minhas vibrações pra ir pro Moura aí, ó. Ó, eu vou fechar com o Hélio. Eu vou de Kyle Larson E eu acho que o Piquet tem chance de top 10 também. Mas com o Leonardo eu concordo que a briga do campeonato vai ficar bem interessante essa prova. Porque é a prova que os caras têm que mostrar, bicho. É porque assim, ó. Os caras não deram conta de bater o Joey Logano e agora eles vão ter que bater o Keselowski. Mas é a assim, prova. Eu acho que o Kyle Larson é grande candidato, sim, à vitória. É a prova mesmo, porque querendo ou não, a gente pega a prova de Indianápolis. Teve cinco pilotos, cinco co-drivers que não pontua no meio do pessoal que pontua. Quer dizer, aqueles pontos maiores, 40, 40, 43 pontos, 40, 38 Leandro. Pontos, poucos pilotos somou bastante pontos. Querendo ou não, ser o Brian Scott. Ele não avançou no campeonato não, mas olha o tanto de ponto que ele tirou. Por quê? Ele foi o primeiro piloto a marcar muito ponto. O Brian Vickers encostou bastante nos líderes lá. Pode falar. Mas a gente tem que colocar uma coisa também, né? Do jeito que esses pilotos da Nationwide regulares estão sendo totalmente irregulares, essa incoerência, né? Os regulares sendo irregulares, acaba dando margem para isso. E só fechar a minha parte de hoje, dessa semana, o Cole Irvin vai estar de volta no 44. Ele que na primeira corrida, enquanto teve na pista nas primeiras voltas, chegou a andar em oitavo, né? Com o carro da Tristar, né? O que é assustador. Bom, então para Nationwide é isso. Eu fechei de Kyle Larson também e vamos ver o que vai do Nelson. Eu acho que o Nelson vai chegar no top 10. Sprint Cup. O entrelista da Sprint Cup tá bem comum. Que a gente tem o 19 com Alex Kennedy, que é a novidade. Credo. Mas... Que é a novidade. Mas vai fazer start and park se largar, porque tem 44 inscritos, tá? Eu acho que ele não faz start and park, não. O Kennedy tem grana pra fazer o coisa inteira. Sei não, hein? Scout 19 é start and park, você tá ligado, né? Não, mas o Kennedy tem grana. Ele é dos Kennedy. Ele é Ele vai bater, pode ficar tranquilo. Esquenta a cabeça, não. Antes da largada. Ele bateu, o carro quebra. Pode ser de novo antes da largada. Ele bateu com o Araca lá. Isso, antes da largada em Sonoma. Pra quem não lembra. Pode ir, Leozão, aí. Não tem novidade, não. Todo mundo que larga mesmo deve largar. A novidade mesmo vai ser o... Quer dizer, nem novidade, né? O Brian Keselowski, irmão do Brett Keselowski. Vai estar no 52. Né? O Alex Kennedy, que você já falou já. E a grande novidade mesmo... Parece que o carro 40 tá se firmando, né? Do Joe Falk lá. O Lando Calrissian vai estar nele. Mas assim, o Lando Calrissian vai estar nele, mas também ele vai ser... Vai fazer top team também, mas... Olha lá, se não fazer ser mais um carro em Stadium Park. Vamos fazer uma corrida mediana. Mas tá bem comum aqui o entrelist, tá? Tá normal. Não tem nada de novidade, não. 40 tem patrocínio. Oi? O 40 e o 33 sem patrocínio. Tá sem? Não, o 19, o 40 e o 33, vocês estão achando que vão fazer Start and Park, eles têm patrocínio. Brian Keselowski e o JJ Ely que não tem. Ah, não, eles têm patrocínio, sim, mas... Mesmo sem patrocínio, eles vão só tentar largar, só. Esse carro não deve ir muito longe, não. Eu acredito também que não deve continuar não muito. Não vai muito longe, não. Vai ser um pouco diferente de Indianápolis. Não vai longe, não. Bom, tô olhando só aqui... Só pra lembrar também, moçada, que a gente falou de Indianápolis, dos caras não fazer start em parque. Indianápolis paga um pouquinho mais de dinheiro do que as outras provas, porque às vezes compensa ficar na pista. Só pra lembrar isso aí também. Falando de vitória, quem deve vencer a corrida pra mim é o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson vai matar a pau. Matou a pau na corrida passada, na primeira corrida e pouca desse ano. Agora nessa segunda corrida ele vai matar a pau também. Vai ser outra vitória dele. Vai igual ele tava no... Como a gente costuma brincar, né? No modo apelão com o shift. O cheat dele vai estar no último. Vai andar pra valer mesmo. Acredito que não vai ter nada de especial nessa corrida, não. Na minha opinião, quem vai ganhar essa corrida vai ser o Juan Pablo Montoya na tática dos dois pneus, né? Na última parada. Ih, gordo do jeito que ele tá com dois pneus, é ruim. Bom, eu não vou fechar com ele, não. Não vou apostar no Montoya, não. Vitória, Kyle Busch vai vencer a corrida. Acho que é isso mesmo, Kyle Busch. Acho que Kyle Busch vai ganhar essa corrida. Tá com cara de Kyle Busch. Mas o mais importante é ver posicionamento dos carros da Penske, Kurt Busch e Ryan Newman, que são caras que eu acho. Logano vem de vitória, Pedro. Logano vem de vitória nessa pista aí, ano Ele passado. tem Foi na vitória. segunda prova, primeira prova, Na né? primeira prova ele venceu. Na quem segunda vem foi de aquela. vitória é o Jeff Gordon. Que foi a prova encurtada pela chuva ano passado, correto? Que choveu. Seis carros bateram, seis estavam na frente dele lá, daí começou a chover, ele ficou na pista. Então, mas eu acho que assim, interessante vai ser olhar o definição para Chase. Então, Kurt Busch, Keselowski, Logano, Ryan Newman são caras a ser observados, né, nessa prova. Mas é entre Jimmy Johnson e Kyle Busch são os meus palpites esse final de semana. Ó, só um palpite rapidinho aqui pra Arca, na corrida da Arca. Quem ganha pra mim na corrida da Arca, rapidinho aqui, ó, vai ser o Eric Jones. Ele Só vai isso, pessoal. correndo. Qual carro da Venturini ele vai Vai correr? estar tá no 15. Perfeito. Vai estar tá É no carro que 15. esses caras. Os caras estavam até lá no dia lá da Arca lá. Nem lembro qual que era a zoeira lá. Mas a Arca. Não, era que o negócio da AutoGP lá, que um russo tinha ido pra Sauber lá. Os caras estavam meio que comparando, assim. Daí eu sei que o. Estavam zoando lá que a Venturini era a Hendrick da Arca, mas não tinha nenhum título. Não tinha É nenhum porque é título. verdade É porque mesmo. tem mais dinheiro. A verdade é que a Não, Venturini claro, tem claro. muito Mas dinheiro. só brinca que eles não têm um piloto regular fixo, né? Mas é Vai isso. trocando. Vai, tem a Milka Duno, ué. Ah, tá. É verdade, a Milka Tem o Duno Justin Boston lá que. também. Tá brigando pra ser campeão esse ano. Vamos ver. Vamos aguardar. Bom, moçada, mais alguma coisa pra gente encerrar? Não, por mim tá tranquilo. Completo, né? Só passa os horários pro pessoal aí da Truck Series e logo após a Poco no Arca, pessoal. Vamos ver essa corrida aí. Vamos lá, vamos E na lá, vamos lá, vamos lá. sexta-feira, quem tiver de bobeira aí de tardezinha aí, internet aí, entre no NASCAR Home Tracks lá no site mesmo da NASCAR, né? O Léo vai disponibilizar, eu se estiver online vou disponibilizar também. O link da Speed 51, onde tá. Se vocês entendem um pouco de inglês, acompanhem a prova da KN Wish West que vai ter em Iowa. É bem importante vocês É só acompanhar entrar essa categoria. no live board lá. Tem lá o pessoal lá, vai no chat lá, dá pra ler, o pessoal posta foto. É, o Speed Ó, 51. só. Então vamos Pode falar, Léo. lá, ó. Os horários você vai falar aí, Pedro? Vou passar os horários. Se você quiser, eu passo. Então vamos Então, lá. Truck pode falar. Series. Truck Series. 14h10, horário de Brasília. Em Pocono, no sábado. A Arca vai logo depois. Só queria ver o horário aqui da Arca, só um 6 horas. segundo. 6, A 2 arca dias, 6 17 horas. horas, 50. Vamos lá. Horário de Brasília é 6h15 é a largada. Começa às 6 horas da transmissão. Coisa rapidona, pessoal. Não. Isso, a corrida são 50 voltas só. É rapidinho. Nationwide Series, 9h15 da noite, horário de Brasília. Do Em Iowa. sábado, em Iowa. E a Sprint Cup em Pocono, 2h20, horário de Brasília, do domingo também. E para vocês acompanharem a gente aí, vocês já estão mais ou menos por dentro. O Leonardo Guina lá na Home Tracks no Facebook. O Elião, que é o dono, patrão, comandante, chefe do NASCAR Man on Man. NASCARmanonMan.blogspot.com.br. Eu tô, quando dá certo, escrevendo pro Big One Brasil, quando não ando tendo tempo. E também você pode acompanhar a gente no Twitter, arroba Léo Guina e arroba Hélio underline Lima 18 e eu arroba Pedro Mugardi também, moçada. É isso aí. Obrigado por estarem acompanhando a gente. Até a próxima semana. Singing sweet home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit.